DJ Lucas Luco. Se produz, bota aquela roupa, aquele vestido sensual que eu tô passando aí. Me seduz, chega na maldade, sabe que a galera passa mal. Sensacional. Cheia de malícia, malandro nem pisca. Nossa, nossa. Chega para a pista, essa mina é zica, pura sedução. Toda linda, toda cheirosa, toda delícia, delícia. Toda linda, toda cheirosa, toda delícia, delícia. Toda linda, toda cheirosa, toda delícia, delícia. Toda delícia, delícia, nu. Toda linda ela mexe pra mim, toda linda ela vai rebolando, vai quicando, agachando, tô gostando. Toda linda ela mexe pra mim, toda linda ela vai rebolando, vai quicando, agachando, tô gostando. Cheia de malícia, malandro nem pisca. Nossa, nossa. Chega para a pista, essa mina é zica, pura sedução. Toda linda, toda cheirosa, toda delícia, delícia. Toda linda, toda cheirosa, toda delícia, delícia. Toda linda, toda cheirosa, toda delícia, delícia. Toda cheirosa, toda delícia, delícia, no!